advogado gerindo o nosso negócio. De forma implacável adquirindo mais sócio. Em cada canto que fui, invoquei o canto que flui. Fomos de encontro com a luz que a liberdade conduz. Breakbeat, mic check, enaltece os rap. Compromisso, alicerce, a tese permanece. Somos tão real como o boom bap de 90, isso é trivial. Pra que possamos virar lenda, instrumentais são mísseis, MC são caça aéreo, versos são kamikaze. Não cometa gafe velho, é cantar pra trampar, encantar pra ganhar, compartilhar o que lucrar. Sim, zoião pra arrastar, 16 linhas fornece, 16 anos de rap, 16 missões sem blefe. Aprendi com os mestres, me assina a minha história, minha vida, minha glória, minha doutrina, minha resposta, minha trajetória. É cantar, me assina minha história, minha vida, é cantar. Minha luta é jornada e não para, é cantar. E o tempo alcança, e as rimas encantam, e os nossos voar. É cantar, me assina minha história, minha vida, é cantar. Minha luta é jornada e não para, é cantar. E o tempo alcança, e as rimas encantam, e os nossos voar. Meu canto é acalanto a quem no mundo em pranto briga pra vencer. Enquanto em cada canto vive firme o canto ali transcender. E assim prossigo como milhões sem batelona. Indomável sonhador pra ver o peso da soma. Já nascemos na miséria, cota é sair dela. Pois é ela que mantém a regra, nossa vida cela. Encanto a força, a luta que enfrenta humilde. No ringue diário abordo pra tombar os Holyfield. Entre vielas mórbidas todo dia em órbita. Só fé e trampo mostra a rota dos maloca. É organizar, construir, é se aplicar, se instruir. Somar e não dividir, e a Babilônia capitu. Os loucos pro céu sem simpatia. A rota da história em cada vida. É cantar, me assina minha história, minha vida. É cantar, minha luta é jornada e não para. É cantar, e o tempo alcança, e as rimas encantam, e os nossos voar. É cantar, me assina minha história, minha vida. É cantar, minha luta é jornada e não para. É cantar, e o tempo alcança, e as rimas encantam, e os nossos voar.